Aleluia. Então, se você consegue ficar em pé mais um instante, erga um pouquinho os seus braços, vamos fazer a confissão juntos, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar. Aleluia. Eu hoje eu trouxe um estudo sobre este maior que está em nós, que é a nossa nova natureza. Porque eu estou falando bastante sobre a nova natureza. Nós estamos aprendendo esse caminhar da nova natureza. Porque quem não sabe o que quer dizer nascer de novo, ter essa vida de Deus dentro de si, o que ela é, não é, em nós, essa plenitude da vida de Deus que nós recebemos, vai andar enganado pelas obras da carne, né? Vai ser dominado pela carne e não vai receber de Deus o que precisa. E muitas vezes a gente fica esperando que Deus desça, abençoe, mas o maior ele já fez, né? Que é essa mudança da nossa vida espiritual. O nosso espírito era morto. Morto para Deus. Não tinha vida de Deus. Então ele fez o extraordinário, gente, o maior. Ele fez esse espírito nascer de novo com a natureza dele, a vida de Deus. Então, nós temos que entender essa plenitude que está em nós. Então, por falta de ensino, de entendimento, os cristãos fracassam na sua caminhada, não sabendo como vencer os problemas, porque não sabem o potencial que tem dentro de si e fica esperando com rezinha, que não dá em nada, para que Deus venha, desça e faça. Deus não vai fazer. Porque o maior ele já fez, que foi transformar o nosso espírito. Aleluia. Essa mudança ele fez. Então agora, a mudança que vai ser uma sequência, né? Uma transformação que vai acontecendo, que nós vamos ler isso lá na palavra, isso é uma responsabilidade de cada cristão. Deus não pode fazer coisas que dependem de nós. O que era da parte dele, ele já fez, gente. Por isso que Jesus falou que a obra está consumada. Jesus já está feito e está consumado. Não tem mais o que ele vai fazer. O que mais você quer que ele faça? Ah, porque minha vida está assim, minha vida está assim, está, porque você não está entendendo o que é que você é. Então você anda num âmbito carnal da sua alma e você não sabe receber, porque Deus não se relaciona mais com a alma, é com o espírito nascido de novo. Então isso chama-se religião. Quem não sabe andar no espírito anda na religião, e a religião é um barco furado, né? Porque Jesus pregou tudo isso no evangelho, né? A pregação dele foi toda sobre a religião, que a religião mata e leva para o inferno. Porque a religião é uma doutrina errada, perigosíssima. Que nós mesmos que inventamos, nem precisamos de um alguém lá atrás do púlpito ensinando coisas que não devem. Mas nós mesmos inventamos coisas porque não sabemos da plenitude que está em nós, dessa vida de Deus que é gloriosa. E a gente fica esperando o extraordinário acontecer. Já aconteceu, gente. Mas a minha vida está um horror. Como é tão horror que você está andando fora do que já foi feito? Então, Deus não tem o que fazer. Se você não começar a entender, e esse entendimento é espiritual, não é racional, intelectual. Por mais que você queira entender isso com a sua razão, você não vai entender. Porque não é matemática. Isso é vida sobrenatural. E você tem uma vida sobrenatural aí dentro de você. Entenda isso. É o seu espírito. Nasceu de novo. Você tem que, sabe, se entrosar com ele. Aliás, você tem que viver nele. Não na alma. Você sabe que a alma não está salva. Gente, é tétrico isso. E nem esse corpo. Isso aqui, ele vai ser redimido depois. Tá certo? Agora não. A alma, nós temos que tratá-la como salva, mas ela não é salva, por isso que ela precisa ser transformada. Gente, isso daí é um processo, mas é que nem a criança que nasceu hoje vai ter que aprender tudo, né? Ela não sabe nada, gente. Ela não sabe nem pegar na mamadeira, sabe? Mal sabe pegar no bico do peito da mãe. Não sabe ficar lá enfiando na boquinha do bebê o peito lá, o biquinho pra ver se vai. É que nem ceguinho, bobinho. Né? Mas depois, ele vai aprendendo que tem que segurar a mamadeira. Ai, coitadinho, tão pequenininho, já segura. Mas tem que aprender, que coitadinho. A vida tá esperando por ele. Você entende? Nós não podemos ser fracos e nem andarmos como incapacitados, porque não somos. Amém. Nós somos o que é o nosso espírito nascido de novo. Glória a Deus. Tá, então esse negócio de melindre, de coitadinho, de não sei das que, isso aí acabou, gente. Por isso que a força vem dessa vida que está no nosso espírito. Se eu não alimentar esse espírito, eu sou fraco a vida inteira. Fraco, desvalido, sei lá o que, meu, coisa da alma que já foi crucificada lá na cruz com Jesus. Estão acompanhando isso? Tem que mudar. Não adianta, gente, a maioria dos cristãos, por não terem ensinos, eles estão esperando que Deus vai fazer coisas. Não vai. A pessoa vai viver até o fim da vida aqui na Terra e Deus não vai fazer, porque ele já fez e a responsabilidade é de cada um. Vocês estão me acompanhando? Então, quanto mais eu aprender, mas eu vou combater o que não está salvo. O que era perdido. Cai fora, isso não é mais da minha vida. Agora eu tenho todo um potencial de Deus dentro de mim. Você tem, porque você aceitou Jesus. Então nós não podemos ser ignorantes. Paulo fala bem isso, ah, mas se você quiser ser ignorante, eu já trouxe um estudo desse, lembra que eu li um dia aqui? Falei, bom, se você quiser andar na ignorância, eu não posso fazer nada. Ignorância do quê? Que você não entende a palavra, você não quer. Você não entende como anda no espírito nascido de novo. Você quer ser um ser carnal, religioso, fora de Deus. Jesus combateu isso e olha, gente, eles tentaram matar Jesus 1000 vezes. Vocês sabem disso, não foi? Peraí, o que é você? Ah, vamos jogar ele lá para baixo. Já caiu despedaçado lá embaixo. Mas enquanto não chegou a hora, porque ele se entregou para morrer por nós. Mas estava ensinando a doutrina de Deus, a doutrina dele. Então ele era apedrejado, né? Queriam, mas não conseguiam. Então ele era, sabe, rejeitado. E quem é que rejeita a doutrina de Jesus hoje? O povo. O próprio povo que está dentro da igreja, que diz que aceitou Jesus. Vocês estão acompanhando? Sim. É sério. Nós temos que pegar essa doutrina, mas a gente não aprende num dia. Parece que é difícil. Não tem nada de difícil. Porque o bebezinho, gente, com 4 meses já pega uma mamadeira. E sozinho enfia na boca e vai mamando. Se a mãe deixar, né? Porque você não vai ficar lá também. Está vendo tudo com o bebê, senão ela vai ficar inválida. Estão acompanhando? Tem que aprender a viver, meu amigo. Você tem que aprender a viver com Deus. Você não é mais criança, já nasceu faz tempo espiritualmente. Então, agora você tem que se deter aos ensinos, ao Espírito Santo, a Deus inteiramente. Com o quê? Com essa nova natureza que você recebeu de Deus. Está valendo isso? Mas eu acho isso glorioso saber isso. Gente, quanto mais eu vou descobrindo isso, mais eu estou achando formidável e muito mais poderoso do que eu imaginei que fosse. Porque não é só para qualquer pessoa isso. É para quem aceita Jesus. Então, eu tenho que me deter nisso. Um tempo com Deus por dia. Quem quer ser bom em alguma coisa, tem que ficar lá, não tem, não? Estudando. Sei lá, envolvido com aquilo, não é, não? Tudo que você se envolve muito, você fica bem naquilo, né? Pode ser do pior ou do melhor. Bom, então, com Deus é a mesma coisa. Se você se envolver bem com ele, você vai ficar muito bem. O tempo que você se envolve com ele é o tempo que você está recebendo dele. Oração é isso. Mas não é para fazer oração religiosa que você nem sabe o que você está fazendo, porque isso não vai resolver. Vocês estão acompanhando? Você tem que buscar aprender. Você está ouvindo bem aqui, porque isso é prático. Só vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu fui 12 anos na igreja do pastor dele, uns 4 anos por aí, foram 3 vezes por ano. Eu conheci muita gente lá e muitas pessoas da igreja dele, gente, indo lá direto, você sabe que você conhece. O povo está sabendo dessa doutrina, ó, quando o pastor dele teve essa revelação, Como eu disse, ele levou quase 10 anos ensinando às 8h30 da manhã, nos domingos, tudo que, numa fração de segundos, ele entendeu tudo, né? Desse caminhar da nova natureza. Essas pessoas que eu estou dizendo, que eu conheci, são pessoas capazes de pregar a palavra, de falar tudo, mas eu vi muitas delas morrerem de câncer. Credo, por que isso? Porque é um entendimento só intelectual. Eu já trouxe esse ensino aqui também. Porque entendimento intelectual não vai te livrar de nada que é ruim contra a sua vida. Você tem que ter o entendimento, saber e praticar. Se você não praticar, você vai pro buraco do mesmo jeito. Você perde tudo. Então depende de você, entendeu isso? Pessoas que pregavam, pessoas que sabiam, pessoas que falavam, nossa, estão lá nas barbas do profeta, recebendo tudo, sabe falar, sabe escrever, sabe fazer tudo. Morreram de câncer. Várias pessoas, várias morreram de câncer. É sério ou não? Sim. Então não adianta você estar aqui só ouvindo o que eu estou falando. Vocês estão me acompanhando? É sério isso que eu estou falando. Você trata de praticar, porque a hora que o diabo vier, se você não souber andar no que você está ouvindo aqui, você vai pro buraco com ele. É isso que você quer? Não, né, então. Então trata de praticar. É sério o que eu estou falando. Eu não ia sair lá da minha casa para vir falar isso aqui para você. Se não fosse verdade, eu ia ficar lá em casa. Pra quê? Mas dói no coração ver uma pessoa sofrer e não querer entender o que é o evangelho. Vocês estão acompanhando? Não adianta ficar dando de coitadinho, de lá para baixo. Não tem isso, gente. Isso daí é sentimento carnal. Nós temos que agarrar o que Jesus é, o que ele deixou para nós, que é a vida dele. E Jesus não foi coitadinho nem um dia aqui na vida. E olha, ele passou por muitas investidas do diabo, mas nada abalou a vida dele. Só que chegou na hora, tá bom, pode me levar agora. Para que vocês vêm aqui me prender? Para quê? Eu não estava lá no seu meio todo o tempo? Vocês nunca conseguiram pôr a mão em mim, mas agora pode me levar. Porque agora eu me entrego, chegou a hora. Para o plano do Pai ser cumprido. Vocês estão acompanhando? Isso não ia acontecer nada. Ele disse, ah, se eu quisesse, eu ia chamar 12 mil anjos do céu para virem agora aqui me livrar disso. Ai, Jesus, ainda bem que você não seguiu o que você queria. Ele seguiu o que o Pai quis. Senão nós estávamos fritos, roubados no inferno pro resto da vida. Certo? Ele não seguiu a vontade dele, ele seguiu a vontade do Pai. E isso é exemplo para nós que nós temos que seguir a vontade do Pai. E a vontade do Pai não é ruim para nós, é vida. Você acha que ele ia mandar o filho dele, Deus, glorioso, Jesus Cristo, o Logos, vir para entrar numa condição dessa, destruída, que é a nossa, cheia de pecado? Ainda morrer, ir para o inferno, passar por tudo isso, se não fosse para o benefício nosso. Pensa nisso. Deus te ama, ele não pode te amar mais do que ele te ama. Isso foi o máximo. Tipo, se fosse o caso de você dar o seu filho para salvar uma situação. Pensa nisso. Se fosse o caso, né? Que não adianta nada. Ninguém toma nada, só Jesus salvou. Mas imagina esse amor louco por nós, por toda a humanidade, tipo... Eu entrego, olha, meu filho, só se você fizer isso, eu vou poder, então, resgatar essa humanidade perdida, que está na mão do diabo, porque não tem jeito. Então, vocês estão acompanhando? Esse amor louco de Deus, que a mente não entende, por que que você fica achando que Deus não faz as coisas para você? Por que que você fica achando que isso, que aquilo, que aquilo? Porque anda nas bobagens da mente, dos pensamentos errados. Que é isso que nós estamos aprendendo. Cara, nós temos que sair fora desses pensamentos carnais. Nós temos que ler Bíblia muito, orar muito em línguas, buscar muito esse Deus, ficar sós e examinar o que nós temos que crescer, mudar, tirar, colocar. Estão acompanhando, querido? Está valendo isso? Amém. Quem está sentindo alguma coisa? Amém. E até que eu que estou. Eu vou ficar muito mais com Deus. Eu não desgrudo desse Jesus. Eu fiz tudo para conhecê-lo, para ir buscá-lo. E ele fez de tudo também, gente. Me levou até os Estados Unidos. Isso aos olhos humanos não estava em nenhum. Isso era uma coisa longe, que não tem a ver. Passou dele com aqui até a hora que foi necessário, gente. Deus usa uma pessoa o quanto ele acha que deve ser. Nós não temos controle sobre isso. ele vai ter um super galardão, porque Deus usou ele para me ensinar. E ainda para ficar aqui me treinando, o que, que eu tinha que fazer? É demais isso. Tipo, agora, vai sua vez. E assim que é. Então, se você ficar se achando coitado, você nunca vai andar com Deus coisa nenhuma. E o diabo levando vantagem. Então, gente, nós vamos trazer esse ensino olhando bem na palavra de Deus hoje. Preste atenção. E busque Deus de verdade. Quando eu digo que você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer a palavra como se você fosse pregar. Não que você vai ser um pregador. Mas para você entrar no seu chamado e naquilo que Deus quer que você faça, você tem que saber como se você fosse pregar e falar. Porque nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, não foi isso que ele falou? Então é isso aí. Mas todos têm que ter a mesma unção, têm que ter o conhecimento da palavra, o fundamento da doutrina, etc. Certo? Está claro isso? Então, amém. Então, esse livrinho aqui, gente, eu até aconselho, que é isso aí, a poder em suas palavras. Nós não podemos aqui estar falando a palavra de Deus e quando a gente fica numa roda ali do lado, fica falando outra palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que está destruindo a nossa vida. Você tem que entender isso. Mas olha, é só no Espírito, nascido de novo, que nós vamos ter esse controle. Para não ficar falando abobrinha o tempo inteiro, para destruir a nossa vida. Nós não temos controle mental sobre isso. É espiritual, é sobrenatural. Por isso que as vidas não saem de onde estão. Palavra errada. E esse aqui, eu aconselho esse livro aqui, Voando Como as Águias, do Kenneth Jr. É uma leitura muito gostosa e empolgante, sabe? Que dá assim ânimo, tipo, eu não preciso ser, sabe, gente, que nem o pastor dele ensina aquela parábola da galinha do pasto. Não é mesmo? O patinho nasceu lá no meio dos pintinhos e daí um dia ele cai na lagoa e começa a nadar e fazer coisa e voar e os outros, mas você, filho, o que você está fazendo? A mãe galinha. Porque não era a natureza dele. Estão acompanhando? Então, a nossa natureza é para andar no Espírito de Deus, na condição de Deus. Gente, o religioso acha isso absurdo, quer até bater nos outros, falar, que é? Você está querendo ser Deus agora? Imagina você falar para um cara religioso isso, né? Quer ser Deus agora? Então, vai sair briga, igual saiu com Jesus, mas é porque não tem entendimento do que a palavra de Deus é, do que Jesus falou, do que nós somos. Não é para nós andarmos no nível carnal que não pode nada. É para andarmos no Espírito nascido de novo, que tem a condição de Cristo Jesus. A vida dele é diferente. A vida espiritual, o que Jesus é, de uma doutrina qualquer religiosa e de homem. Não é bom saber isso? Porque a criança, vai, quem que está ensinando isso? Me diga aí. Ninguém está ensinando, porque justamente que é para andar no erro. Não engano, não é porque, assim, eu não vou ensinar o certo. A pessoa não sabe. E nem está interessada em saber. Porque quem quer saber, Deus vai ensinar. Pode ser onde ela estiver. Deus vai dar um jeito para ensinar. Eu quis muito saber. Porque eu queria aprender, não tinha quem me ensinasse. Eu ficava lendo um pedaço aqui, um pedaço ali. Alguém me deu lá um roteiro, aí lê isso aqui. Eu ficava lendo aqui de dia, lá em casa, todo dia. Não tinha ninguém para me ensinar. Um dia Deus falou para mim, você está lendo tudo errado, você está passeando na Bíblia, um dia você lê aqui, outro ali. Você nunca vai formar um todo, uma doutrina certa. Eu levantei meio irritada assim, então me ensina, peguei a Bíblia. Quem é que vai me ensinar isso aqui? Então o senhor me ensina, eu quero. Se tiver um apóstolo seu, aonde for, no, sei lá, do outro lado do continente, o senhor manda aqui para me ensinar. E foi exatamente o que ele fez. Ele não mora lá? Em cima? Do continente, ele veio para cá só para me ensinar e eu recebi. Não sei quantos milhões de pessoas podiam ter aprendido junto, mas ninguém quis. Então, quem quer, Deus ensina. Se você não quer, fica por isso mesmo. Você vai invocar Deus e não vai conseguir receber. Se der certo, também. Se não der, vai pro buraco. Cada um sabe o que quer, certo? Não vai ter desculpa diante de Deus. Não vai ter a mínima desculpa, mas não vai ter. Jesus te deu a vida dele e o batismo com o Espírito Santo e a palavra dele. O que mais você quer? Não tem mais. é tudo. Tudo que ele é. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Coríntios. Vamos ver. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo. Eu não sei porque antes Deus não me deixava pregar essas coisas. E eu sabia já. Mas agora, não tinha gente que podia ouvir isso. Iam cair desmaiado aí, né? Eu não sei o que você está falando. Muda de linguagem. Pelo menos uns 3, 4 entendem. Isso vai ajudando. E as pessoas que estão em casa pela mídia estão aprendendo também. Uhum. É para quem quer. Certo? Você tem que entender isso. Que Deus é só para quem quer. Então, e olha, ele não põe goela abaixo jamais. Quem não quer, ele não faz nada. Fica à vontade, porque é livre-arbítrio. Certo? Então, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18. Nós conhecemos muito. Nós vamos ver muitos versículos de tudo que eu fico falando ali, dessa natureza, o maior que está em nós. Todo culto eu não estou falando isso. Hoje nós vamos ver versículos sobre isso. Não tem. Acaba no 17. 2 Coríntios, capítulo 3. Ah, o que eu falei? 3. Capítulo 3. Ah, então vocês estão acordados. Graças a Deus. Ah, não estão olhando no celular. Quer dizer, olhando só a Bíblia, né, gente? Lógico, mensagens para depois. Da 7, amém? Então vamos, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, não é Espírito Santo. É o Espírito, pode cortar aí, porque é Espírito E. Erro de tradução. É, o Espírito nascido de novo, ele está falando aqui. Então, ele está mostrando aqui que esta mudança, essa transformação que acontece em nossa vida é uma responsabilidade nossa, porque nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Lembram quinta-feira que eu falei que o diabo queria destruir a imagem de Deus em Adão e Eva? Então, esse é o foco, é a visão do diabo. Ele precisava fazer alguma coisa para destruir a imagem que estava em Adão e Eva de Deus, porque eles dominavam tudo na terra. Mas quem que estava na terra? Ele foi lançado do céu para a terra, certo? Então ele queria pessoas, enfim, que ele pudesse exercer o domínio na terra. Porque sozinho dominar o quê? Então ele sempre vai estar de gente, o diabo, certo? Com as mentiradas dele. E foi justamente isso que ele fez. Ele enganou, mentiu, eles perderam a natureza de Deus, essa imagem. E Jesus veio resgatar essa imagem. Estão lembrados? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. O quê? O nosso espírito nasceu de novo, certo? Nasceu o quê? Nasceu da vida gloriosa de Deus, de todo o poder de Deus. É esta condição do nosso espírito, esse nascimento novo. Agora, como nós temos essa parte carnal nossa, que ainda não está salva, ela vai ter que ser transformada. Como e renovada. Como se fosse o sofá, lembra, né, que eu falo? Sempre, o sofá tá velho, era bonito, cheiroso. Nossa, maravilhoso, macio e tudo mais. Mas com o tempo ficou fedido, sujo, buraquento, acabou tudo. Então, chama lá o cabeceiro, faz uma reforma, muda. Nossa, parece novo, mas é velho. Então, a nossa alma vai andar como salva, mas não é. Vocês estão acompanhando? Por isso que ele fala aqui que nós contemplamos no espelho. O que é o espelho? Nós já vimos que é a palavra de Deus, né? Porque como que eu vou saber como que é a imagem de Deus? Ele não está aqui para me mostrar a imagem dele. Mas a palavra de Deus é o que Deus é. Então, como que eu contemplo essa imagem nesse espelho? É lendo a palavra, por isso que tem que ler Bíblia. Estão me ouvindo? Por isso que agora, a partir desse ensino de hoje, fica muito válido. Nós vamos fazer a leitura agora, de terça-feira, começando pelas cartas, porque está fresquinho bem o ensino, e nós vamos entender muito bem isso para depois passar para os evangelhos, para ir entendendo mais. Então, de terça-feira. Certo? Então, O que o Senhor está mostrando aqui, que essa transformação é justamente para que o nosso caráter se alinhe ao caráter de Deus. Porque o caráter da nossa alma não é o caráter de Deus. Aliás, é do diabo, que é todo caído, todo corrompido, todo cheio de pecado. Estão me acompanhando? Que é a alma. Certo? Mas ela é nossa, gente. Não é do outro. Nós temos que cuidar. Nós temos que trazer essa alma para a salvação. Eu não posso ser guiada por ela. Se ela não é salva e eu sou guiada para ela, eu estou indo para onde? Perdendo a salvação, sim ou não? É lógico. Então, o que? A parte que eu nasci de novo vai ficando lá tão inferior até o ponto que eu nem escuto mais nada de lá e sou guiada inteiramente pela minha alma e perco a salvação. Então, precisa ter cuidado com isso, porque não é tão assim, light. Certo? Então, essa transformação é isso aí, que nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Não adianta, minha gente. Mas é fácil mudar? Nós vamos ver aqui hoje que não é. Não é porque nós temos coisas enraizadas dentro de nós, que nem é tipo um pecado, sei lá, como adulterar, roubar, matar, que não é tão assim cobiçar. Mas são coisas que nos dominam. Que não é nada tão assim, mas que nos dominam. E nós não podemos ser dominados por nada, senão por Deus. Vocês estão me acompanhando? Porque nós vamos prestar conta da nossa vida, é atenção, hein? Gente, ou é céu ou é inferno, não tem meio termo. Entende isso? Nós levamos a vida que queremos aqui, mas podemos ter uma vida lá na eternidade que não queremos. Vocês estão acompanhando? Então, a gente não pode levar uma vida tão assim, relaxada, sabe, à vontade. Não, nós temos que trazer isso para os eixos da palavra. Tá certo? Porque a hora que embarcar tem que ir muito bem. Tá certo isso? Ainda bem que teve um amém. Não, porque uma hora nós vamos ter que ir, não adianta. Então, veja agora, aqui no capítulo 4, o versículo 6 e 7, aí mesmo. Então, veja só. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. É isso tudo que eu estou falando, ok? Entendeu isso? Amém. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, no nosso espírito. Ele mesmo veio com a luz, com a vida no nosso coração. Entendeu isso? Amém. É isso aí que ele está dizendo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para que nós possamos conhecer a glória de Deus através de Cristo Jesus. É possível. É para conhecer a glória de Deus. É necessário. Está valendo isso? Aí o versículo 7. Temos, porém, este tesouro, ou seja, esta nova natureza, esta salvação. É um tesouro. Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de, e não de nós. Nós temos que, então, ele está mostrando aqui para nós, que nós temos que entender o que aconteceu conosco quando nós nascemos de novo. Tá? Nós temos esta natureza num vaso de barro, que é o quê, gente? Essa parte carnal. Tá? O nosso espírito está vestido por algo que ainda não está salvo. Por esse corpo. Então, me acompanha. É sério ou não? Toma cuidado todo dia na sua vida. Ah, é sim. Ele está querendo que nós entendamos isso. O que, que nós recebemos quando nós nascemos de novo? Está num vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder está em nós. No nosso espírito, todo o poder de Deus. Ah, parece exagero, mas ele está dizendo. Falta explorar isso. Você tem uma mina aí, você não explora, sabe? De tesouros, de coisas ricas. Está aí mesmo, dentro de você. Não precisa ir longe. É só você explorar a sua vida espiritual na palavra de Deus. Se enchendo desta palavra. Nós temos, então, que entender... Dentro desses versículos que nós vemos agora, mas é todo dentro de um contexto. precisamos entender a plenitude desta mudança, primeira que houve no nosso espírito, que era trevas. Nós só éramos alma. Alma morta também, minha gente, que nos dominava, sem Deus, certo? Deus tentando lá, ó, fazendo de tudo para conduzir um povo, né, para que o filho dele chegasse lá, que precisava ter um povo onde o filho dele ia nascer ou não. Quer dizer, precisava ter toda uma história, uma preparação para cumprir o plano de Deus, né? Então, por isso que ele escolheu aquele povo, certo? E também não foi aquela glória, porque não eram nascidos de novo, tá? Mas, enfim, Deus concretizou o plano dele e trouxe a salvação. Para que ninguém pode falar contra Deus, porque está tudo feito. Depende de nós conhecermos isso daqui, né? Então, nós vamos ter que aprender cada dia mais como que funciona, então, essa transformação, né, da nossa vida. E o que nós vamos usufruir dessa mudança espiritual que houve em nós? O nosso espírito é vivo. O nosso espírito é com a vida de Deus. O nosso espírito é com o poder de Deus. O nosso espírito tem sede e fome de Deus. De tudo que é de Deus. Quer estar com Deus porque é a natureza dele. O que atrapalha é a nossa parte carnal. Por isso que nós vamos ter que entender bem as duas coisas. Para nós podermos andar nessa vida espiritual, certo? Amém. Então vamos ver agora, 1 Coríntios capítulo 9, para trás um pouquinho. Nós vamos ver muitos versículos, ok? Amém. Versículo agora 27. Ele diz assim, Paulo, ó: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele está querendo dizer aqui? Que ele não permite que a carne dele exerça domínio sobre a vida dele. Então, isso é para nós. Nós também não podemos deixar que a nossa alma, a nossa parte carnal, tenha domínio sobre a nossa vida. Por quê? Esse poder maior, que é a vida de Deus, que está dentro de nós, né? Tem tudo o que nós precisamos. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Você tem que entender isso. Que você tem o maior dentro de você. Por isso que a gente diz que maior é o que está em nós. O poder desta vida de Deus está dentro de nós, no nosso Espírito. Não sabe ficar de joelho lá, Deus faz isso, chorando, rebolando, fazendo... Não, é por aí que você vai conseguir. Pois é assim, né? Nós vamos ficar aqui em prantos agora, gritando, fazendo horrores. Mas não é. Você tem que saber andar nisso que você já é. Você aceitou Jesus, acendeu uma luz no teu espírito. A vida de Deus está aí dentro de você. Falta você entender e exercer. Entende isso? Mas não é sentir, tá ok? Ai, não estou sentindo nada. Não é para sentir. Se você está sentindo fraqueza, é a tua alma. É a tua carne, que é fraca mesmo. Mas você tem a força de Deus para dominar essa fraqueza. Maior é o que está em mim. Está valendo isso? Então veja Romanos 6 agora. Vamos para trás, Romanos 6. Versículo 1. Vocês estão gostando de aprender? Amém. Então, pois é. Então veja, versículo 1 de Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Estão lembrados que nós já lemos? Amém. Que nós temos um espírito recriado com a natureza de Deus, com a vida de Deus, com o poder de Deus, num vaso de barro nessa carne. Mas por causa disso, nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na morte dele, quer dizer, os pecados foram batizados lá na morte. Batismo nas águas quer dizer, eu não vou andar mais na minha carne, eu vou andar no Espírito. Foi isso que Jesus fez quando ele foi batizado. Eu vou morrer lá na cruz, para quê? Para pagar o preço dos pecados deles. Mas ele saiu da água e disse, mas o Senhor vai me ressuscitar no terceiro dia. Então, é isso que ele está ensinando aqui. Estão me acompanhando? Não, você não vai entender isso com o intelecto, meu amigo. Você pode ouvir 100 vezes isso. Você vai ter que orar em língua, você vai ter que ficar lendo, ouvindo as pregações e praticando a oração. Isso vai entrando dentro de você e você vai exercendo essa vida nova. Quem tem que mudar é você, entenda isso. Você tem que mudar. Ai, mas isso é duro. Ah, eu acho também. Está achando que eu sou o quê? A glória? Eu estou buscando essa glória. É lógico que eu estou buscando. Porque a gente vai me coroar de glória. Está escrito aí. Se você também quiser, está escrito para você também. Mas eu sei que não é fácil. Eu tenho que ficar lá. Ô, gente, vocês têm que saber uma coisa. Eu levo uma vida mais simples que existe. Sabe qual é a minha vida? É ficar com Deus, fazer o serviço que eu tenho que fazer na minha casa e vir aqui na igreja. Sabia que essa é a minha vida? Amém. É. Essa é a minha vida. Tem vida mais simples que essa? Não tem, queridos. Mas é a que me satisfaz, que trouxe para mim toda alegria, mudança, e eu não quero outra mais, nem que for brilhando de qualquer porcaria que existe por aí. Ninguém é maior que Jesus. Certo? Então, você tem que buscar essa vida de Deus. A vida de Deus é uma vida simples, mas que te contenta, que te satisfaz, que traz a plenitude dele para você, as realizações dele para você. Ele, Deus, te faz favores, ele te agrada, ele te abençoa, ele é teu pai. Amém. Ele não deixa você faltar nada, você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar com nada. Mas, gente, é dentro de uma simplicidade no seu coração. Do que você busca. Estão me acompanhando, gente? É isso que é. Então, ele está dizendo que nós já morremos. No batismo, nós já morremos. Nem vamos ignorar isso, que nós já morremos pelo pecado. Fomos, pois, no quarto, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isto é, nós fomos ressuscitados da mesma maneira que Jesus foi. Jesus foi morto espiritualmente para o inferno. Tem muita gente que diz que ele não foi, é lógico que ele foi, porque ninguém vai vivo lá no inferno. Fazer o que lá, vivo no inferno? Só morto que vai para lá. Foi horrível, porque ele foi separado do Pai. Quem está separado do Pai, está morto espiritualmente. Então, me acompanhando, foi a única vez que o Pai se separou de Jesus. Mas precisou, foi horrível. Foi horrível, ele foi abandonado, morto espiritualmente para o inferno. E quando Deus Pai o ressuscitou com o poder do Espírito Santo, ele fez isso conosco o dia que nós aceitamos Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Nós fomos ressuscitados da mesma maneira. O que mais você quer que Deus faça para você? Ele não te cura porque você não está entendendo onde você está. Ele não resolve o seu problema financeiro porque você não sabe aonde você está nele. E nem o que ele é em você. Você não tem paz porque você não sabe andar no Espírito. Você anda na carne. E assim vai. Vocês estão me acompanhando? Anda em confusão de relacionamento. Anda em turbulências. Anda nisso, anda naquilo. Porque anda fora do que você é verdadeiramente em Cristo Jesus. Está enganado. O diabo está amando, adorando que você está sendo enganado por ele. Por uma doutrina banal, balela, toda desqualificada, que tira todas as bênçãos de Deus na tua vida. É isso que você quer? Então você tem que ajustar a doutrina aí dentro de você. Porque senão Deus não pode fazer nada. Quando vem uma unção que dá certo, Deus faz, mas aquilo dura muito pouco, sim ou não? Amém. É, então, não sabe conservar a unção que recebeu pelos outros. Não que os dons não sejam louváveis, e eles são muitos que ajudam as pessoas, mas é para continuar naquela unção. Mas quando recebe dos outros, lá esquece, né? Nem sabe que preço foi pago para ter aquela unção. Enquanto você não souber o preço que você tem que pagar de largar tudo que é da sua carne, você não vai saber o preço que é andar na liberdade de Cristo Jesus nosso Senhor. E guardar essa liberdade, e andar nela. Bom, isso aí você vai entender, né, o que eu falei. Porque não dá nem para esmiuçar mais que isso. Porque isso aí você tem que praticar. Muito bem, aí versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Tá certo? Foi da morte, é da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não servir as coisas do mundo. Agora está lá em Gálatas 5, tá? Você vê lá o que é as coisas do mundo. Não servir as coisas da sua alma. Certo? É isso que está falando. Versículo 11. Silêncio. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Certo? Amém. Pecado não é só roubar, matar. Blá. Gente, coisas que são mais que Jesus na minha vida. Você vai ter que descobrir o que é isso. Tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Por que da lei? Porque da lei estava escrito na pedra. Agora você nasceu de novo, está no teu coração. Então não tem desculpa para você não resistir ao pecado. Mas o pecado não é só roubar, matar, adulterar. Tem gente que pensa que é só isso. Não é, gente. Mau humor é também. Sei lá, e vai. Sabe, gente? Muito bem, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Versículo 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Qual que é a mensagem disso tudo aqui? É que o poder desta vida gloriosa que está em nós nos dá força para não permitirmos sermos dominados por nada do que é da alma, da carne. Nem pensamento. Está valendo? Quem que domina você? Que pensamento domina você? É o pensamento de Deus? Ou é um pensamento que fica aí que não tem nada a ver? Não, mas você tem a nova natureza. Para você não permitir o domínio deste pecado do que é da carne dominar você. Você tem condição, basta você querer. Não esqueçam, fui 12 anos na igreja do pastor David, vi muitas pessoas morrerem de câncer lá dentro. A culpa não é do pastor David. As pessoas sabiam pregar, sabiam escrever, sabiam falar, nunca praticaram. Então você toma cuidado. Você pode ouvir isso tudo aqui, ser afiado, falar e perder tudo. Por isso que Paulo falou assim em casa, se você não se examina, examina o quê? Se você não anda no que você está aprendendo, orando, ouvindo Deus, se você não se detém a isso, você vai ser julgado igual ao mundo, você vai morrer igual ao mundo. O mundo como morre, gente, de tudo que é coisa que não deve. Por quê? Porque eles não são salvos. Vocês estão me acompanhando? Então é isso aí. Que tipo de vida você quer ter? Você pode ter uma vida qualificadíssima com Deus, mas você tem que se apartar desse mundo. Ponto final. O seu pensamento, o seu desejo, o seu estilo de vida não pode ser do mundo. Você tem que se apartar. Não é difícil entender isso, é? E nem é difícil, porque você tem o maior dentro de você. Por que você aceitou Jesus? Para quê? Para andar no mundo? Não. Jesus não anda no mundo. Estão acompanhando? Então, é tudo isso que Deus está falando isso para nós. Não vamos deixar que a nossa alma nos domine. Nada do que é carnal. É isso que ele está falando aqui nesse capítulo 6 de Romanos. Você não precisa ser dominado pela sua alma. De jeito nenhum. Você aceitou Jesus Cristo. Você tem a salvação no seu espírito. Você tem a natureza e o poder de Deus no seu espírito. O sobrenatural opera no seu espírito. Então você não precisa andar como os que não estão qualificados. Salvos. Estão me acompanhando? Amém. Acorda! Acorda! Amém. Sai dessa! Depois, ai, Deus não tem misericórdia de mim. Fica lá aquele pensamento bobo e fica morto com isso. Romanos 8, 2. Então veja. Porque a lei do Espírito, que é com E minúsculo, a lei que está gravada no seu Espírito, nascido de novo, estão me acompanhando? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Antes você não conseguia ficar sem pecado, porque você só tinha isso na sua vida. Agora você tem a lei da vida. Então pode parar de pecar. Estão me acompanhando? Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, lógico. Gente, eu não tenho a vida de Deus. Como é que eu vou praticar o que é de Deus? Então estava enferma. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Entendeu? Jesus veio nessa semelhança para condenar nele o pecado. Ai, gente, pensa o que Jesus fez. Assumiu essa carne sem nunca pecar. Mas uma carne pecadora, porque ele nasceu de uma mulher. Ele não foi gerado no ventre de Deus. Deus gerou ele no ventre de uma mulher. Assumiu um corpo humano, caído. Mas ele nunca seguiu isso. Ele precisou disso para poder nos livrar. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, versículo 4. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito nascido de novo. Tá? Então, esse versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito nascido de novo. Nós temos que entender que nós não precisamos mais nos submeter a nada do que é carnal, da alma. Não precisa. Você é que tem que combater. Eu não quero, acabou. Agora eu vou ser o que Deus é. Pois você tem essa parte dentro de você. Em vez de ser a mais forte, é a mais fraca. Porque você não alimenta. Porque está com doutrina errada. Porque não está dando caso, importância para isso. É perigoso. Né, gente? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, vamos voltar lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É tudo uma sequência, né, gente? Que é tudo um conteúdo só. Tá valendo? Amém. Aí você vai lendo, você vai ouvindo, a gente vai voltando com estudo, você vai entendendo. Certo? E vai praticando. Quer dizer, quando você estiver lá na sua casa com algum problema na sua vida, peraí, mas não posso aceitar isso. Senta lá, vai orar. Vai falar quem você é em Cristo Jesus. Vai adorar esse Deus. E não fique esperando que Deus vai fazer, porque se você não mudar, ele não vai fazer. Ah, vou deitar hoje à noite, amanhã tá... Beleza. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que era velho passou, agora é novo, e ele fez por nós o que nós não podíamos fazer e fomos justificados. Quer dizer o quê? Eu posso, eu sei, eu consigo, eu vou fazer. Não interessa que é difícil. Não interessa. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Estão acompanhando? Amém. Não, mas a minha vida está horrível. Está horrível que você está andando no horrível. Cai fora. Você está crendo no horrível. Vocês estão me acompanhando? Que você tem que, ó... Ah, tem que mudar. A minha vida está horrível. Mas, gente, você tem que primeiro consertar aqui dentro. Deus não pensa que ele vai consertar o que está aí fora, o e-book que está aí fora da sua vida, porque ele não vai. Não é por aí que começa, ele começa aqui dentro. A transformação da minha vida. Eu tenho que agora colocar toda a minha atenção no sobrenatural, em Jesus Cristo, e largar a mão do que eu sinto, do que eu sofro, do que eu faço, do que os outros fazem para mim. É por aí. Estão me acompanhando? Você vai largar a mão de sofrer. Não que não vai ter problema, vai. Mas não é para os problemas te sucumbirem, acabarem com a tua vida. Você é quem que vai decidir se você vai deixar os problemas acabarem com a sua vida ou não. Porque Jesus te deu a condição de sair dessa. E não tem desculpa para isso. Você tem que se levantar e falar, pronto, final, acabou. Estão acompanhando? Não adianta eu sentir nada, não é para sentir. Nós já vimos que a unção não sente. É poder liberado. Com fé. Então, para ter fé. Nós andamos no que cremos, acabou. Preciso andar nisso aí, eu não preciso ver, eu sei que Deus está agindo. E é assim que é, e acabou. Ele vai fazer você uma pessoa forte emocionalmente. Pessoa fraca emocionalmente não dá um passo, já cai. Pum. Não consegue. Por que é fraca emocionalmente? Porque está olhando para o lado errado. Está botando o foco da vida na coisa errada. Em vez de ser em Cristo Jesus, na palavra. Estão me acompanhando? Amém. Mas vem cá. Você não faz isso sozinho, é com o poder dele. Mas onde está? Está aí dentro, então você tem que orar. Está valendo? Então vamos ler Gálatas 5 agora, adiante um pouco. Então é isso que nós estamos aprendendo. Bom, mas tem que ter esses ensinos, agora tem que ter a prática. É o tempo que você fica com Deus. É o tempo que você já cansou de ouvir que tem que ficar lá, mas quem que põe você sentado lá? Só você, meu querido, só você, ninguém vai te pôr lá. Mas ninguém. Não pense que Deus vai te pegar pelos colarinhos e tacar sentado lá. Porque isso é mentira se alguém falou isso. Uma vez que tem uma pessoa falar, ai, Deus me pegou pelos colarinhos e pôs lá. Lá, mentira pra lá. Não pega ninguém pelos colarinhos, não. Porque eu entendi que a responsabilidade é minha. Eu não sou robô na mão dele. Tá? Você que vai decidir, ó. Faça sol, chuva, frio, calor, eu tô aqui sentado. Quero saber se vai ter festa, se não vai ter, se vai chamar, se não vai, se eu não tô, se eu tô. Eu não quero saber, eu quero Deus. Eu vou largar a mão, seguir as minhas emoções, o que eu vejo, o que eu sinto e pensamento errado. Eu quero Jesus. É isso aí, gente. Ele vai começar a carregar você. Mas você tem que decidir, você tem que querer. Então, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, diz assim. Digo, porém, andai na sua nova natureza, no seu espírito nascido de novo, nessa salvação. E jamais satisfareis a consciência da carne. Não é para eu deixar novamente que nada me controle. Vou dar um exemplo bem bobinho. Tipo, olha, eu sou viciada em café. Eu tomo umas 8 xícaras ou 10 de café por dia. Mentira, vamos ver. Exemplo banal, para você entender. Isso não é pecado. Eu posso tomar até 30 xícaras. Se eu quiser, isso não é pecado. Mas o café me domina. Essas xícaras me dominam. O que for que domina você, você não pode permitir. É isso que ele está falando. Estão me acompanhando? Não é só o pecado de adultério, de matar, sei lá. Estão me acompanhando, gente? Seja lá o que for que domina você. Quem tem que dominar você é Cristo Jesus. Não, o que me domina é a oração. Eu tenho que orar, acabou. Eu tenho que ir lá, acabou. O resto não vai me dominar, porque eu não vou aceitar. É isso aí. E quando tiver que dizer não, é não. Quando tiver que dizer sim, é sim. É isso que ele está dizendo nesse versículo. Estão me acompanhando? Ah, mas eu fui lá orar. Gente, não é num dia, né, que você vai mudar, né, gente? Essa daí que pau que morre, nasce torto, mentira. Não, tudo mentira. Nasceu torto, vai ficar reto direitinho. Mas só que para fazer isso daí ficar reto, já tem que ir para o fogo muitas vezes. Lembra semana passada do fogo? Hein? Tem que ir para o fogo muitas vezes e não é agradável, porque vai ter que ser moldado. Nós não somos nada que prestamos na nossa alma. Sabia disso? Não tem nada que presta na nossa alma. É uma coisa corrompida, falsa, mentirosa. Não, fica lambendo. Depois, ó, dá um pontapé. É isso que é a nossa alma. É enganosa, é falsa, cretina, não presta. Não é salva. Não pode dar trégua um minuto que ela mostra as garras. Por isso que ela tem que andar sob controle do Espírito nascido de novo. Mas que Espírito? O seu. O seu Espírito é que tem que dominar a sua alma. Por isso que você tem que orar. O que tiver que mudar, vai mudar. Ela tem que andar como salva. Ela não pode ficar oscilando. Porque Deus não oscila, diz lá. Né? Deus é sempre o mesmo, então ela tem que andar como salva. Se eu paro de orar, ela já, já começa. Bem aquela condição antiga do que nós éramos antes de sermos salvos. Lembra? E se aquilo começa a me dominar, tchau. Uhul. Já vai para o lugar errado. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, é o que nós lemos no versículo 16, o que nós ouvimos. O que está dizendo aqui é que nós temos que alinhar a nossa vida a tudo aquilo que é de Deus. Tem que estar alinhado com Deus. É isso que Deus está falando para nós. Todos os dias que nós estamos vindo aqui, não é isso não? Tem que alinhar, mas você não vai alinhar isso com a sua força. É com o poder de dele, com o poder de Deus. É por aí. É só com ele que nós vamos conseguir fazer isso aqui. Então veja agora aqui, Efésios capítulo 2. Isso é um baita em si, né? Capítulo 2 de Efésios, versículo 4. Então, continuando. Estamos na sequência do raciocínio, ok? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Temos uma vida perfeita. Entendeu isso? Não foi isso que ele falou? Onde é que nós estamos sentados em Cristo Jesus? O nosso espírito está qualificado nessa condição. Temos uma vida perfeita. Por que que andamos na alma? Ninguém vai dar jeito nisso. Só Deus. Se o meu espírito crescer, ele vai começar a me dominar. Estão acompanhando? Então, agora no capítulo 4, versículo 22, aqui de Efésios. Continuando o raciocínio. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, de tudo que você era na sua alma, que se corrompe segundo as consciências do engano, né? A única coisa que o diabo sabe fazer, gente, ele é mestre e a essência dele é o engano. Nós não vimos isso quinta-feira? Foi quinta, né? E, aliás, estamos vendo isso continuamente, porque nós temos que entender que o golpe dele é no engano. E esse engano é fatal, hein? Viu o que aconteceu com Adão, né? E Eva. Caíram. Olha o que aconteceu. Então, ele é mestre, nós precisamos tomar muito cuidado. Você não pode? Você pode, mas é um conselho. Você não deve sair daqui e continuar a mesma pessoa que você é. Você está andando em engano. Você vai prestar conta da sua vida para Deus. Primeiro seremos nós os salvos e depois o resto do mundão. Mas todo mundo vai. E não vai ser agradável se não estiver alinhado com ele. Nós já vimos isso a semana passada, não foi não? Das obras... Madeira. Eu nem sei como é que vai ser lá. Porque se aqui já não está sendo fácil passar no fogo, né? Na hora da mudança, imagina lá. Então é melhor a gente dar um jeito. Agora, então, versículo 22. 3 agora. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quer dizer que todo entendimento espiritual tem que ser renovado. Tem que andar, tem que aprender isso tudo. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade da verdade. Retidão procedente da verdade é santidade, tá? Sabe por quê? Não tem nenhuma união entre Deus e o mundo. Nós já vimos isso lá na 1 João, né? Não tem nenhuma união, comunhão de Deus e o mundo. Então, homem velho não combina com o novo nascimento. Ou é andar no novo nascimento, ou está andando no homem velho. Mas ele diz que é para despojar. Largar fora. Por fora. Você tem que pôr fora. Ah, eu sou assim mesmo. Não, não tem esse negócio, eu sou assim mesmo, não. Pode tratar de mudar. Nós todos. Tem nada de negócio que eu sou assim mesmo. Temos que mudar. Não temos muita saída de jeito nenhum. Certo? Agora, não se esqueça, é responsabilidade individual a mudança. Deus não vai fazer nada com você dormindo de noite. E amanhã você levanta uma flor. Não, não vai. Deus, você sabe, Ele sabe do que nós precisamos. Então se alinha a Ele, se ajuste a Ele, Ele faz. Já está feito, aliás. Fica muito mais fácil, entendeu? Então, 1 Pedro. Estamos na sequência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mas veja aí a glória que é essa nova natureza, gente. Pedro, 1. Pois fostes regenerados, ou seja, fostes nascidos de novo, salvos, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. Vive eternamente. Esta palavra de Deus incorruptível nos deu vida eterna. Lembra quando Jesus falou assim, ó, se vocês creem em mim, vocês vão poder fazer as obras que eu faço, não foi? É isso aqui. É exatamente isso. Quem crê em Jesus, crê quer dizer, anda nisso. Vive isso. O modelo padrão é Jesus. Certo? Lê lá 1 João. Se você diz que ama Jesus, então anda como ele andou aqui no mundo. Não é isso que está escrito lá? Então é isso aí. Como é que você diz que ama Jesus e não anda do jeito que ele andou? Então não ama nada. Então ele diz, então você é mentiroso. Você está sendo enganado. É sério? Muito. Gente, se não tem ninguém para dar esse alô, que é tão sério, vai no barquinho, né? Que vai indo para lá, assim, na correnteza. Tá cheio de gente dentro da igreja que nem salvo tá, hein? Tá deixando por conta de Deus. A parte dele ele já fez. Agora a nossa, nós precisamos dar um jeito, porque senão a gente até perde essa salvação aqui. Mas eu não quero amedrontar, eu quero encorajar para você usufruir, sabe, dessa glória que está dentro de você. De que você fica esperando que Deus vai fazer uma coisa e Ele não vai fazer porque Ele já fez. Você que tem que se levantar. Entende isso? Se levanta e começa a agir de acordo com a palavra. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele diz que eu já tenho. Então, 2 Timóteo agora. Estamos acabando, viu, queridos? Olha, esse ensino dá para um mês, né? Então, daqui um mês a gente volta. Aí a gente vai fazer chamada oral. Quais são os testemunhos? Fala aí a sua vida em cima dessa palavra, como é que está? Aí que ninguém aparece mais mesmo. 2 Timóteo. Porque ninguém quer compromisso com Deus. Absolutamente. Capítulo 3. Quer Deus, mas não quer compromisso. Então está enganado. Certo? Amém. Você tem compromisso com quem? Vai lá responder isso na tua casa, no papel. Com quem você tem compromisso diário? Com quem? Com quem? Mas o que você quer de Deus? Vê se bate. Vê se bate. Escreve lá no papel. Depois traz, vamos corrigir. Brincadeirinha, né? Brincadeirinha. Vamos lá, então. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de santo, negando-lhe, entretanto, poder. Foge também destes, nossa, pois entre estes se encontram os que penetraram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Bem, o que ele está falando nisso tudo aqui. Do versículo 1 ao versículo 4, ele está querendo dizer que nós temos que pôr a nossa vida em ordem diante de Deus. Vou ler de novo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, ele não está querendo dizer simplesmente de prazeres carnais, sexuais, coisas desse tipo. Mas tudo tipo, como eu disse, do café. Coisas assim. Sabe? O que, que é que eu tenho mais em evidência na minha vida do que Jesus? Tipo, eu adoro esporte. Então, eu sou fissurado em esporte. Eu sei tudo de esporte. Eu me detenho no esporte. Eu gosto, minha vida está nisso. Será que eu não tenho que dar um... Sabe? Uma dose. Sabe como que é? Mas se eu não oro, eu nunca vou entender isso. Então são coisas que existem na nossa vida que não é só matar, roubar, adulterar. Vocês já estão entendendo isso. Pode ser outras coisas. Ok? Que só o Espírito Santo que pode falar para você. Então, tem forma de piedade, louva a Deus, de santo, ai Jesus, eu te adoro, mas nega o poder está onde? Dentro do Espírito, não anda nada no Espírito. Estão me acompanhando? Então, isso é mentira, é engano. Ficou mais claro? Então, gente, precisa tomar cuidado. Eu acho que eu estou exagerando, mas agora está mostrando aqui. Precisa ter cuidado, porque fica lá, ai Jesus, te adoro, te amo, parece que está na glória. Mas nega o poder. Estão acompanhando? Nega a vida nova que está aqui. Nega, não anda alinhado a isto. É só papo furado. Porque ele falou aqui no versículo 7. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. São papagaios. Só fala blá, blá, blá. Ai, Jesus. Mas nunca estão nada, em lugar nenhum. Não tem nada de Deus. Ele disse aqui, ó, foge desse também, cai fora, porque isso aí não é nem boa amizade, não dá certo. Que comunhão tem isso? Então nós temos que andar alinhados agora à palavra de Deus, colocar a nossa vida em ordem. Por isso que você tem que ler Bíblia. Quem mandou você parar de ler Bíblia? Você pode parar, mas você não devia. Você tem que ler Bíblia. Por que você não lê mais Bíblia? Por que você não está orando em línguas? Você tem que pegar firme. Sabe, uma coisa que tem que ser constante para o Espírito Santo estar na sua vida. Vou dar um exemplo aqui. Lembram quando o povo de Israel foi atravessar o rio Jordão e eles iam tomar a posse, então, de Jericó. Certo? Já sabiam que iam fazer isso. Quando eles chegaram lá, Deus falou assim, ó, falou para os guerreiros, agora vocês vão rodear a cidade, quantas vezes? 6 vezes. 6 primeiro. 6 vezes. Sei lá, gente, uma cidade daquelas antigas, murada, tinha que ter 2, 3 quilômetros de muro. Sei lá, pode ser, né? Por aí, não era coisinha tão assim, de 200 metros. Então, para rodear aquilo uma vez por dia, em silêncio, não era para falar nada, os tagarelas deviam sofrer a terra. Já era um jejum, né, gente? Já sem falar um A, podia bufar, mas não podia falar. Né? Suando, porque, gente, não era fácil. Tá muito bem, só fazer isso. Mas no 7º dia eles tiveram que rodear 7 vezes, cara. Se são 2 ou 3 quilômetros, 7 vezes. Na última vez eles já não estavam exaustos. Eles estavam bem cansados. Mas foi quando as muralhas caíram e eles entraram na cidade para tomar posse guerreando. Eles estavam exaustos, mas eles tinham a força de Deus. É isso que você tem que entender. Você pode estar cansado, mas você tem que ter a força de Deus dentro de você. Senão você não vai vencer diabo nenhum, você não vai vencer nada na sua vida. Mas nós podemos fazer uma correlação aqui com essa situação, Quando nós oramos em línguas, adorar a Deus é louvável, é necessário, age em outras áreas da nossa vida. Confessar a palavra, meditar na palavra, a leitura, tudo isso é maravilhoso, age na nossa vida. Mas a oração em línguas, nós temos que entender que o Espírito Santo veio com esta língua para nós orarmos, permitirmos que ele gere essa oração, para que Deus possa mostrar para nós o que é preciso mudar na nossa vida. Imagina esta situação lá de Jericó. Enquanto eles estavam rodeando lá, todo dia, uma vez por dia, 6 dias. No último dia, 7 vezes. Eles não sabiam o que tinha lá dentro. Foi um trabalho exaustivo. Eles só tinham que andar lá rodeando. E não é fácil. Certo? Não é fácil. Ainda mais lá, que é muito calor, aquele sol, aquelas coisas, devia estar bem desgastante, né? Quantas horas não foi aquilo lá? Mas, quando as muralhas caíram, é que eles foram ver o que tinha lá e o que eles tinham que tirar de lá, matar, acabar. Orar em línguas é isso aí. Você, é uma coisa exaustiva, de repente. Você está orando, você não está vendo, você não está enxergando, você não está sentindo nada, você está lá bufando, cansado. Achando que nem está valendo para nada. Mas vai chegar a hora que o Espírito Santo vai começar a mostrar para você o que tem dentro da cidade. O que tem dentro de você que você tem que pôr fora do seu homem velho. Pode ser coisas banais, tipo, ah, eu sou fissurado em esportes. Eu não vivo sem isso, é de noite. Estou ligado nisso, só sei disso. Sei falar tudo, do mundo até, tudo. Mas de Deus eu não sei nada. Mas aí eu começo a orar, Deus fala, para que esse excesso? Nem está tanto. Faz uma vez, Deus é bom, pode deixar uma vez, por mês, por semana, sei lá. De vez em quando, sempre também. Vocês entendem? Desde que não atrapalhe meu andamento com Deus. Então Deus vai começar a tirar as coisas. Tipo, certas implicâncias com pessoa lá dentro de casa, com sei lá, gente. Coisas que acontecem. Ou no trabalho. E assim vai. Você que tem que ver a sua vida, o que Deus vai mostrar. Seus cansaços, por que que está esse cansaço na sua vida? Por que que está essa situação? O que tem que ser limpo aí dentro? Só o Espírito Santo sabe. Mas ele não vai fazer mudanças e nem vai falar para você que é para você agir agora, começar a trabalhar nessa área para tirar da sua vida sem que você esteja fortalecido. Por isso que tem que orar bastante, igual os caras rodeando a cidade. Mas como que eu vou largar e fazer isso? É impossível, porque nós somos assim. Então, a hora que eu oro muito, eu vou começando a enxergar o que tem dentro da cidade, tipo, isso aqui não presta, não, nem sei. Para que eu estou tão apavorada ou tão preocupada com isso? Sabe, isso aqui não interessa, eu vou me parar com isso, pronto. Aí você vai suplicar e Deus vai vir com a força dele para ficar liberto. E as coisas vão começar a mudar na sua vida. Você vai começar a ficar alinhado com Deus. Por isso que tem que ficar quieto, sentado, orando lá. Em línguas. Vocês estão entendendo? Amém. A necessidade da oração em línguas. Você vai ser sempre uma criança espiritual. Uma criança que não sabe vencer o diabo, porque ele não para. Ele vai vir sempre. Ele gosta de vir nas áreas velhas. Sim ou não? Por quê? Porque era dele. Eram dele aquelas áreas, então ele vem com mais outros para poder, então, conquistar novamente. Mas uma vez que ele foi expulso, ele não pode voltar mais, você não pode permitir. Certo, queridos? Então, este é o objetivo, né, que essa nova natureza, essa vida de Deus gloriosa, esse poder todo que está dentro de nós, é para ser vivido. Não é para ficar encaixotado, gente. Uma obra que Deus fez. E nós temos que orar muito para entendermos isso. E é a palavra de Deus que vai nos dando esse entendimento com a oração em línguas, até com jejum, quando precisar. Porque se eu precisar de jejum e eu oro muito em línguas, o Espírito Santo vai me dar força, vai me dar vontade. Eu nem vou passar fome, eu não quero comer, acabou. Entende isso? Você vai vivendo uma vida espiritual que as coisas não têm peso. Se precisar fazer, você faz. Por isso que eu disse para você que a minha vida é simples. Tipo, não me afeta nada se eu vou comer, se eu não, isso, aquilo, aquilo, ou se eu não estou comendo isso. Isso aí para mim não está me afetando, porque eu vou andando mais no Espírito que nas coisas que a minha carne gosta. Certo, queridos? Para que eu possa ter paz. para que eu possa andar com equilíbrio, para que o diabo não me vença, não me destrua e eu possa servir a Deus dentro do plano dele, né, para abençoar as almas no corpo de Cristo. Valeu o estudo? Então esse foi o ensino, né, do caminhar da nova natureza. Certo? Já estão aprendendo um pouquinho? O caminhar da nova natureza? Agora você vai crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Todo louvor, toda glória ao nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, esta tarde, a tua presença aqui com a sua palavra e o Espírito Santo com tanta clareza e simplicidade, nos ensinando como vivermos nessa nova natureza. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por você ensinar, por você ser o nosso mestre. E eu te louvo, Pai, pela tua graça que foi liberada para destruir todas as fortalezas que estão nas mentes, que impedem que andem nessa nova natureza. Eu creio e sei que a tua palavra veio com a tua graça destruir essas fortalezas, para que cada dia, cada um dê um passo na fé, Senhor, crescendo espiritualmente. Nós sabemos, eu sei, Senhor, que muitos vão ver a sua glória em suas vidas, através da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus.